dia 9 de abril de 1999, Charlie Brown Jr., disco 2, União, Paz. Do lado leste da periferia de São Paulo, DRR São Mateus pra vida, HC, CH, DMC, Homens Crânio, Charlie Brown Jr., Raja de Santos. Diretamente Silêncio. Pra vocês, entrei em cena. Qual é o problema? No hip hop, no reggae, no rag, no rock, não tem stop. Passando a mensagem pros mano, nada de engano, só proceder. A nossa firma é forte, você pode crer. Sou antipaga pau, meu dilema nacional. Me apresento, sou Raja da família Charlie Brown. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não vão descobrir, dominando pela má vontade. Tira esse cara de perto de mim. Me compare que tu faz não perto de quem. Ninguém vai consumir. Não esquece, não volta no peixe. Não tem chuva, te engolir. Yeah, yeah. Eles vão entender. Não vão descobrir. Dominando pela má vontade. Tira esse cara de perto de mim. Me compare que tu faz não perto de quem. Ninguém vai consumir. Não esquece, não volta no peixe. Não tem chuva, te engolir. Yeah, yeah, yeah. Assim que chega, assim que chega, pra manter a letra, letra é A. Banca é classe A, aqui quem fala é HC. HC, HC, HC, HC. Revolucionar a letra fica pra você. Não perde o crime é o crime, crime organizado. Do lado leste, HC revolucionário contra a burguesia que nos aponta como marginal, homens criminal, mentes criminal, lavagem cerebral, morte cerebral, sistema central. Celebral é trilha sonora do gueto de leste, oeste, norte e sul. O negro tem menos crime, sua sobrevivência. Olha a carência. Por aqui, por ali, só sangue que se vê. Resumo da periferia, quem acredita? Confia quem acredita, confira para ver, para ver. Por aqui, por ali, só sangue que se vê. Resumo da periferia, quem acredita? Confia quem acredita, confira para ver. Bebida, química, nada disso ameniza. Prefiro ficar na brisa, sem desarrumar. Um, dois, passa a bola, ladrão quer fumar. Um, dois, sem marcar. Rapaziada, firmeza, temos seu e fica bamba. Sem arma, sem drogas.